Escute, meu amigo, seu cantor amigo, venho te falar. Há grande perigo no caminho antigo que você está. Você bebe e fuma, diz pra todo mundo que está tudo bem. Você pode estar enganado, coração magoado neste vai e vem. Você pode estar enganado, coração magoado neste vai e vem. Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto, que nas horas tristes enxugou seu pranto com seu próprio manto pra te consolar. Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto, que nas horas tristes enxugou seu pranto com seu próprio manto pra te consolar. Você tem direito de ser imperfeito, não vou discutir. É que desse jeito sua teimosia vai lhe destruir. Nesta vida morta nada lhe importa o que você tem. Não despreze seu melhor amigo, fuja do perigo, Cristo te quer bem. Não despreze seu melhor amigo, fuja do perigo, Cristo te quer bem. Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto, e nas horas tristes enxugou seu pranto com seu próprio manto pra te consolar. Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto, que nas horas tristes enxugou seu pranto com seu próprio manto pra te consolar.